Começando um novo turno aqui no Jogatina BG, vamos rolar os dados de hoje. Aqui é o Zabuzeta, e eu acredito que não tem jogos de civilização. Mentira, tem jogos de civilização pra família sim. Dancinha da Vitória. Dancinha da Vitória. Aqui é o Diego Matraca, e hoje é o dia que eu vou citar a Trindade do Mal. Alô galera, aqui é o Excel, e tirem as crianças da sala. Todo mundo já pra mesa. Parece a abertura do TV Colosso, né? Já pra mesa, pessoal. Mas enfim, estamos reunidos hoje aqui para falar de jogos para família, olha só. É um tema interessante porque... Ah, o tema é esse hoje? Eu achei que a gente estava reunido aqui para falar besteira. Não, mas estamos hoje aqui para falar de joguinhos para família e falar alguns dos conceitos, algumas indicações, nossas experiências logo após o tie de comentários. A gente volta logo mais. Yay! Começando então o tie de comentários, eu sou o Zabuzeta, dessa vez estou sozinho aqui nesse tie bonito, escondido no mapa, sabe, que quase ninguém acessa, mas estou aqui para primeiro passar alguns recadinhos importantes para vocês e por fim ler os comentários relativos ao último programa, o de número 27, onde a gente falou sobre jogos cooperativos numa primeira parte, e a parte 2 virá num futuro próximo ou não. Vamos lá, recadinhos importantes, como sempre, nossas redes sociais estão linkadas abaixo aqui. Como rede social temos a nossa página lá no Facebook, com o nosso Twitter, @jogatinaBG, também o nosso canal do YouTube, repleto de vídeos, muitos unboxings por parte do Excel e alguns vídeos novos também que eu lancei, então confiram lá no YouTube e se inscrevam. Também temos nosso canal do Telegram, onde o pessoal interage, já tem mais de 90, quase 100 pessoas lá, argumentando sobre diversos assuntos, principalmente board games. E por fim, temos um canal no Ludopedia, se inscrevam para mais novidades de vídeos, podcasts e muitas outras coisas que virão em breve, certo? E aproveitando, só para dizer que esse podcast é patrocinado pela Rocket Jogos, .com, e o Bruno disse pra nós aqui, disse pra mim aqui em privado, mandou um beijinho, mas mandou também a seguinte informação: tem algumas unidades do Space Cantina com um promo pack. Além disso, tem a versão da Devir, do Spinderella, que é o Fila Filó, e na sexta-feira vai ter novidades quanto à pré-venda de Belfort e também os Tiranos do Underdark, que a gente falou recentemente, né, em jogos aí que a gente tá de olho. Então entre lá na rockjogos.com pra mais novidades, certo? E agora sim, comentários relativos ao último programa. Tivemos vários comentários aqui, agradecendo a todos que comentaram, como sempre. Primeiro aqui do Labalduino. Labalduino, olha só. Eu falei sem errar seu nome, porque na edição não mostra, mas normalmente eu falo várias vezes o nome até acertar. Labalduino disse o seguinte: ótimo programa. Apesar de não comentar muito, escuto todos os episódios. Estão tirando muito bem o buraco deixado pelo Ludocast. Sobre esse episódio, tem dois comentários. No minuto 35 e 36 segundos, enquanto estão explicando sobre o Betrayal at the House on the Hill, demorei alguns segundos para entender que o que poderia ser encontrado era homens, não homens, né? Homens sem H, tá? Que, na verdade, é sobre presságio em inglês. E no segundo comentário, é que estou colocando vocês no nível do Luquita do Meeple Manix, pois depois de ouvir vocês comentarem tanto sobre o Pandemic Legacy, já fiquei na vontade de comprar. Antes isso só acontecia com os vídeos do Luquita. Pois é, continue com o ótimo trabalho, tanto no podcast quanto no YouTube. Então, Labalduino, muitíssimo obrigado pelo comentário, a gente agradece muito o feedback de vocês. É o que alimenta o podcast, cara. A gente quer o feedback de vocês, não é basta só o download, a gente quer saber se vocês estão gostando do programa, né? Então a gente fica muito feliz com o feedback como esse do Labalduino. Labalduino, isso. Outro comentário aqui do Ti Domingues. Ele diz o seguinte: sou muito chato com produção e edição. Entre os que eu ouvi, o Jogatina BG é o melhor podcast. Já vou explicar essa referência. Do tema nesses quesitos. Já conhecia o ótimo trabalho de edição dos Zabuzeta lá no podcast. Feito elogio, sou bem novato nos board games, mas acho incríveis as jogatinas cooperativas. Meu grupo fixo tem dois: Eldritch Horror, que vocês já comentaram no episódio, e foi o primeiro que começamos a jogar, e Mice & Mystics, que não tinha ouvido falar muito sobre, até um amigo trazer pra mesa. Mas é incrível. A história da campanha tem uma fantasia que parece até boba, mas é super divertida e bastante imersivo. Tem um senso de cooperação e de urgência pra cumprir os objetivos, que deixa todo mundo ligado no jogo o tempo inteiro. Tem muita vontade de jogar o Betrayal, mas tem gente na minha família que não fala inglês, aí complica. Tomara que alguém lance aqui no Brasil, já que o jogo é antigo, vai aqui, né? Bom, novamente obrigado pelo feedback. Sobre sobre Betrayal, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. O livro, tanto de regras, das missões, né? Tanto traidor e das maldições e tal, eles têm traduzido no Ludopedia. Então, se você tiver interesse, dá pra você comprar o jogo do Betrayal e jogar com as cartas, com o livro traduzido, as regras, né? O jogo não é tão difícil assim, porque ele tem só uma parte de exploração que é bem tranquila. É só a parte das maldições que é mais interessante de saber, certo? E por fim, um último comentário, que é do Nubislek, lá do Potatoes Board Games. Faz tempo que não comento, mas sempre acompanho todos os podcasts de vocês. E como sempre, top! Um jogo que vocês não comentaram, mas eu acho muito bom, é o Forbidden Island, que é um jogo muito bonito, barato e, como todo bom co-op, bem difícil de vencer. O legal desse jogo é que você joga ele pela primeira vez, que parece super fácil no começo, mas conforme os tiles vão afundando e a ilha vai afunilando, começa a aparecer um desespero sinistro dentro da gente. E o desespero é tanto que a gente começa a tomar decisões rápidas sem pensar muito, como se estivesse lá na ilha que está afundando e não tivesse muito tempo a pensar. Enfim, acho um cooperativo legal e bem divertido. Abraços! No Nubislek, agora aproveitando também, eu posso deixar um recado aqui, no Nubislek agora tem um podcast também do Potato Sport Game, lançaram um podcast sobre as estratégias do Avalon, né? Resistance Avalon. Vai estar linkado pra vocês aí abaixo, certo? Bem, então é isso, gente. Vou ficar por aqui em mais um taio de comentários. Continuando então com o podcast sobre jogos para sua família. Será? Bora lá então, valeu! Começando então com o nosso cast sobre jogos de família, eu acho interessante a gente falar que quando muita gente olha board game, que não conhece essa cultura toda do board game, olha jogos e pensa que todos os jogos são mega complexos, né? E a categoria de jogos de família, acho que ele se encaixa também nos jogos que você, pra você apresentar pra novos jogadores, né? Jogos gateway, né? Que o pessoal fala, porque normalmente jogos de família, ele tem alguns conceitos que ele pelo menos eu acho, acredito que ele deve seguir. Começando, acho que pelo menos, pra mim, eu acho que ele começa com simplicidade. Jogos bem simples, sem muita complexidade, né? Jogos que não tem aquela mecânica que o cara vai ter um AP alto, sabe? Uma análise parálise lá gigantesco pra planejar uma rodada, não. Simplesmente joga e se diverte. Não sei se vocês concordam com essa teoria da simplicidade pra jogos de família, né? Eu concordo bastante porque o pessoal, principalmente assim, o pessoal mais da minha idade foi introduzido aqui pela boa e velha Trindade do Mal. Então assim, o cara vê um negócio que é diferente das notinhas coloridas lá do Banco Imobiliário, o cara já se assusta todo, né? Jogos assim, não tão densos, os jogos, os board games mais novos, ele já tem muitos mais componentes, são jogos bem mais coloridos, então assim, à primeira vista ele realmente dá uma espantada na galera. Isso com certeza. Cara, eu acho assim que realmente essa nova leva de jogos, quando surgiu, quando a gente viu o reaparecimento, né, o surgimento dos jogos de tabuleiro como uma cultura relevante, uma cultura que realmente se mostra mais presente, ele já chegou chocando mesmo a família brasileira. E tem que continuar chocando essa ponta. Mentira, ele chegou chocando porque é uma coisa diferente. Ele veio com uma proposta diferente. A gente tinha, sim, os jogos, mas a maioria, como a gente já comentou em alguns, você via alguma espécie de trilha ou eram coisas muito simples de se fazer. E ele veio com uma proposta completamente diferente, abordando temáticas diferentes, temáticas em algumas vezes mais modernas, ou mesmo retomando séries, filmes, coisas do cotidiano que o pessoal já estava acostumado em ver em outras mídias sendo transpassada para a mídia dos board games, e mecânicas evolucionárias, né, cara? Você deixa de simplesmente rolar de dados ou mexer um passo para frente, um espaço para frente, para você ter mecânicas completamente revolucionárias. Então, assim, chocou quando chegou, de fato, mas não de forma ruim, muito pelo contrário, de forma positiva e despertando o interesse de você querer conhecer o que era o board game, porque já deixou de ser aquilo que a gente estava acostumado, aquilo que a gente tinha acesso até então. Sim, com certeza. E se você começar, se você reparar, né, pelo menos no mercado antes da revolução dos board games, digamos assim, pelo menos pra família, normalmente muitos dos jogos de tabuleiro, eles eram considerados como brinquedos, e os jogos de família normalmente eram jogos de quiz, né, por exemplo, Perfil, jogo da enciclopédia, essas coisas assim. Perfil, Master, é verdade. Mas esses mesmos, ainda assim, eram considerados como brinquedos. brinquedos que, se socialmente falando, você era aceitável que você ainda brincasse depois de adulto, mas ainda assim você via pouco, né? Sim, não era tinha essa cultura, né? Era mais voltado ao público infantil mesmo. Sim, a cultura de você jogar, sair pra jogar board game, era uma coisa que, estamos sem fazer nada em casa, vamos jogar board game, vamos jogar jogos tabuleiro, né, assim, em geral. É, você não se encontrava pra aquilo, terminava acontecendo. Exatamente. E tinha bastante dessa separação na época, né? Imaginação, por exemplo, eu lembro que a minha família, quando ia jogar Imaginação, falou assim, não, esse aqui é jogo de adultos, crianças não podem jogar. Isso é verdade. Uma outra coisa que, pelo menos agora, né, nesse momento atual da indústria dos board games, pra você colocar pra um jogo de família, eu acho normal. Eles são jogos acessíveis, né? Porque, vamos supor, hoje em dia o preço de um Forbidden Stars, que é um jogo mega complexo, é um jogo que não é nada barato, se você for encaixar pra um jogo de família. Normalmente a pessoa não vai querer investir tanto dinheiro num jogo que não sabe necessariamente como que vai ser, às vezes só se frustra no jogo, né? E eu acho que a acessibilidade, tanto financeiramente, tanto pra outras coisas, é um ponto bem interessante pra jogos de família. Com certeza. Isso, infelizmente, aqui pra gente, o jogo de tabuleiro ainda é considerado um item caro. Isso acaba dando uma limitada no público, sem sombra de dúvidas. Isso sim, e é uma pena, né? Por exemplo, aqui no Brasil deveria ter um entendimento por parte, sei lá, de empresas tais como a Grow, tais como até mesmo Estrela, que nunca arriscou nessa nova leva, né? De pegar uma licença e lançar jogos nesse sentido. Mais barato, porque se você lembrar da época do Porto Rico, quando ele foi anunciado aqui no Brasil, era um jogo mega barato. Muita gente lembra hoje até com um lado meio saudosista, né? Nossa, lembra do preço do Porto Rico, que era R$150 com frete, entendeu? É tipo a nossa sensação quando a gente lembra de que era R$1 há muito tempo atrás. Exato, né? E outra coisa que acaba encaixando também nos jogos de família, um conceito aqui que eu acho muito interessante, não necessariamente aquele jogo divertido de você dar risada, mas um jogo divertido, gostoso, a sensação de evolução, de outras coisas. Por exemplo, vai colocar uma pessoa jogar um Eclipse, vai jogar outra coisa, é um jogo tão complexo que não é necessariamente a diversão dele, não é a função do jogo se divertir. A função do jogo é você ter uma experiência, uma questão de você montar seu império, as coisas assim, que não é uma característica de jogos família, né? Por exemplo, se você olhar um jogo que eu acho que, pra mim, quando eu penso em jogo família, vem na minha cabeça um Catan da vida, né? Exato. Cara, que família chata tua. Não, mas, ó, Catan... Não. Jogo de família é Battlestar Galactica, Game of Thrones, tem que ter traição, facada nas costas. Isso é uma família saudável. Não, eu até concordo com alguns pontos, mas... Peraí, você concorda com meus pontos absurdos? É isso mesmo? Por que não? Opa! Você é doente, cara. Eu tô zoando. Gente, ó, deixa eu levantar a plaquinha da ironia aqui, porque, enfim, voltando pro Catan, pro outra trindade, né, que desses jogos de entrada, né, o próprio Ticket to Ride, né, ele é um jogo excelente pra isso. Ticket to Ride é maravilhoso pra você apresentar pra família. É uma temática leve, né, normalmente jogos de família tem temáticas leves, não é uma temática lá que você tá explorando espaços. É uma mecânica muito fácil de você assimilar, ele é chamativo porque tem miniatura. Querendo ou não, todo jogo de miniatura ele vai ser chamativo. Sim, sempre por vai. Por mais que as miniaturas sejam pequenos vagões de trem, é chamativo. O tabuleiro é simples de compreender. É muito fácil de você mecanicamente também falando, né? Mecanicamente ele não é nada complexo. Você vai entender facilmente. Sendo inclusive mais fácil que o próprio Catan, até pra você assinar. Sim. Não que o Catan seja difícil, mas ele é mais fácil ainda do que o Catan. É, isso é um ponto válido, né? Porque normalmente quando, vamos supor, às vezes você brinca de, vou fazer um jogo aqui, vamos fazer um jogo de civilização baseado em cachorro, né? Vamos supor que você esteja fazendo isso. Ah, mudando pra board game agora? Não, GG, calma, gente. Eu estou falando assim porque, normalmente, quando você vai pensar num jogo e você criar, você nunca vai pensar uma coisa mega simples, né? Você sempre vai querer fazer uma coisa complexa, uma coisa que dá gosto você jogar. Não que jogos simples não dê essa sensação, né? Mas jogos de família têm essa questão interessante. Mas uma coisa que é interessante de abordar são algumas premiações que existem no mundo dos board games, que uma delas não é necessariamente para jogos de família, mas na questão dos seus critérios de avaliação, eles usam muito esse foco, né, de o jogo atender uma família, de o jogo ter esse user-friendly, mas seria mais um user-family. As características, né, da premiação acabam levando para esse lado um pouco, uma pegada mais família do isso, jogo, né? Isso, o próprio Spiel des Jahres. Nunca vou conseguir falar esse nome. ocorre desde de 1978 e até hoje, né? Olha aí, 78, rapaziada. Cara, é sabe muito tempo. É, isso? É muito tempo. Cara, sabe tipo, quantos videogames existiam em 78? E quantos morreram, né, até hoje? Cara, eu sinceramente, eu gostaria que o pessoal colocasse nos comentários desse podcast alguns jogos de tabuleiro dessa época, cara. Que eu não conheço nenhum. Você conhece, sim, cara. Banco Imobiliário. Não, esse inferno não, por favor, não vá falar da não, Trindade do Mal. É bem diante. Mas só pra tirar esse cavalo no meio da sala aqui, não era esse termo, tchau, mas... Tchau, como que é o nome do termo, amor? É o elefante, não é o cavalo, tá? É, elefante na sala, cara. Exatamente, mas o cavalo... A dislexia vai longe, tá? Mas, por exemplo, falar esse da Trindade... aqui na sala... Caralho, você mora em apartamento, velho? Que cavalo? Eu lembrei agora daquele episódio do Family Guy do Brain the Magic Horse, cara. Ai, que bosta. Por exemplo, falando da Trindade do Mal, né? A gente brinca de Trindade do Mal, mas muita gente de família jogava, sei lá, o Banco Imobiliário, jogava o War, jogava outras coisas nesse sentido. Eu tenho certeza que a grande porcentagem do pessoal que tá ouvindo a gente aqui é a primeira vez que ele jogou um board game assim em família, deve ter sido um desses três, cara. Com certeza, cara. Isso, ou jogando um gamãozinho com seu avô, um xadrez com seu tio, com dominó, sua mãe. Ludo. Dominó, né? Mas não entra nesse caso. Voltando pra parte da premiação, por exemplo, o Board Game Geek também tem uma premiação chamada Golden Geek, e que ocorre desde 2006 pra cá. E tem uma categoria exclusiva pra Family Game. Será que esse Golden Geek seria uma jogada com a Golden League no Japão? Talvez, né? Só citar aqui, 2006, o jogo que ganhou foi aquele Ingenious, em 2007 foi Zoloreto, 2008 foi Tebis, 2009 foi Pandemic, olha, Tobago foi em 2010, 2011 foi Seven Wonders, e 2000... Trinidad, foi quando? Gente do céu, cara, você tá impossível. É, 2011... Não, hoje eu tô com tudo. É, eu tô vendo. Mas 2011 foi Seven Wonders, 2012 King of Tokyo, 2013 Love Letter, 2014 Splendor e 2015 Codenames, né? 2016 ainda tá ocorrendo a premiação nesse momento. Mas é interessante porque essa categoria, ela é muito importante, né? Porque, às vezes, colocando num ponto assim, às vezes você pensa numa pessoa que joga RPG. Raramente a pessoa que vai jogar RPG vai jogar com a família. Mas board game tem essa... esse espectro de você poder jogar com a sua família, dependendo do jogo, entendeu? Olha, rapaz, pensar em jogar RPG com a família é no mínimo inusitado. Cara, seria, cara, muito isso, louco. Isso daí é tipo um achievement pra você destravar na sua vida, chamar sua família pra jogar RPG, cara. Vamos jogar aqui, vamos matar e pilhar, né? Aí se eu vou rolando um dado lá assim, eu vou matar um dragão aqui. Ai, que bosta. A gente vai pra floresta. Não, a gente vai pra estrada. Cala a boca, eu sou teu pai, e a gente vai pra porra da floresta. Eu acho que é interessante também da gente comentar algumas experiências que a gente teve. Diogo, aproveitando que você recentemente voltou a jogar jogos tabuleiro, não só o Star Wars... Voltei a vida recentemente, né? Voltar a vida, né? Depois você se formou, de fato. Sente pra nós uma experiência que você teve apresentando jogos de família, assim. Então, cara, os meus pais, particularmente aqui em casa, eles não são muito fãs, assim, de se reunir pra jogos de tabuleiro. As minhas irmãs é um pouco mais fácil. Mas, de um tempo pra cá, eu resolvi apresentar o maravilhoso mundo dos board games aí pra minha namorada em companhia. Uhum. E eu acabei levando, na ocasião, o Takenoko pra lá, cara. E a galera jogou Takenoko freneticamente, assim, cara, a ponto de desgastar as cartas e tudo mais, sabe? Quando o cara arranha a carta... Saudades, sleeve. Total, cara. Eu tava começando a ficar preocupado. O Takenoko, cara, ele é um jogo bem família, assim, porque ele encaixou muito bem, sabe? O pessoal lá, literalmente, só conhecia a Tríade do Mal. Uhum. Aí eu cheguei assim, não, vamos jogar um jogo de tabuleiro. O pessoal virou assim, não, mas eu tenho Banco Imobiliário aqui. Eu falei, não, eu trouxe um negócio diferente. Vou jogar coisa boa. Falei, não, eu trouxe um jogo, gente, calma. O pessoal começou a ver, né, que o Takenoko é um jogo que tem uma arte muito bonita, ele é todo colorido, as pecinhas ele chama atenção e tem as miniaturas, né, que são pintadas à mão do Dinho, do jardineiro, etc. Quando eu comecei a explicar as regras pro pessoal ficou olhando pra mim com aquela cara torta, né, do tipo, não tô entendendo nada, não vou conseguir jogar isso. Cara, depois de 3 rodadas, a galera viciou no jogo, assim, o pessoal pegou a mecânica muito fácil e o pessoal tava se divertindo bastante, sabe? E eu acho que é uma coisa interessante, particularmente pra mim, não sei quanto pra vocês, quando a gente apresenta um jogo pra um grupo novo e você vê a galera se divertindo com aquele jogo, acho que dá uma sensação boa, assim, sabe? Porque você vê, poxa, consegui mostrar alguma coisa diferente pro pessoal, né? Às vezes você fica meio preocupado de investir num board game pra tentar chamar o pessoal pra jogar e o negócio tá errado, né? É, e também tem esse lance, né, de você sair do seu universo, né? Por exemplo, você apresentar novos horizontes pra outras pessoas que nem tinham noção desse estilo de vida, sabe? De jogar jogos tabuleiro, assim. Exato. É como se a cabeça da pessoa, a mente abrisse, sabe? A pessoa, caramba, tem um mundo de coisas divertidas em cima da mesa, o que dá pra fazer? Com certeza, eu acho interessante. Eu acho que o Tecnoco mesmo, eu só tive a experiência de jogar com a Jéssica uma vez que a gente foi em Campinas, mas eu acho ele um excelente jogo porque ele atende aquilo que a gente comentou, né? Lá dos princípios dos jogos de família. Simplicidade, né? É um jogo divertido porque tem aquela lance, você, ah, vou mandar o panda aqui comer os bambus desse terreno aqui, você tava querendo pegar, sabe? Você vai lá e você rouba a vez da pessoa. E é um jogo acessível, que não é tão caro. Se for comprando valores, pela arte, a qualidade dos componentes, ele é relativamente barato, porque vem miniaturas, ele é todo colorido, ele é bem trabalhado. A própria caixa do jogo vem com o próprio insert. Então, assim, não é um jogo caro pro que ele oferece. Em questão dos benefícios, acho que vale a pena, sim. Sim, e isso é bem legal. E pra você, Excel, você lembra de algum caso, alguma experiência que você teve de jogos com a sua família, a família de namorada? Quando eu era pequeno, de jogar com meu pai e os amigos dele, Imagem em Ação, cara. Ah, olha aí. Nessa nova leva, eu não tentei apresentar pra família nada disso. Tentei apresentar já pra Lu alguns jogos, né? Mas infelizmente ela não é do mundo dos board games, cara. Não consegui achar um que fizesse ela viciar e querer jogar. É, talvez... Vamos ver, cara. Um dia vamos acompanhar a saga do Excel até ele encontrar o jogo pra jogar com a Lu. Vai mandar o Excel instalar um monte de câmera dentro de casa pra gente ficar vendo ele convencendo a namorada a jogar board games. Ele com duas miniaturas assim na mão, por favor. Cara, não, é que tá. Não é que ela não joga. Quando eu comprei o Arcadia Quest, inclusive, o primeiro cenário que eu joguei foi com ela. Não é que ela não joga, ela joga, ela não gosta, é diferente. Ah, nossa. Ah, então o buraco é mais embaixo. Aí eu não posso ela jogar, coitada. Às vezes quando tem algum jogo novo, que eu acho que vai ser mais divertidinho, ela vai curtir, eu chamo ela pra jogar, mas no geral... Sei, entendi. Acho que um caso pra mim, pelo menos, que eu acho interessante, foi um caso que quando eu fui com a Jéssica pra São Paulo, a gente apresentou pra mãe dela, pro irmão dela, o Carcassonne. O Carcassonne é um excelente jogo, de matemática simples, leve, mecanicamente ele não é nada complexo, e ele funciona muito bem. Uma mecânica muito fácil de compreender. Sim, porque o Carcassonne, o cooperativo que eu gosto de fazer bastante, ele é praticamente um dominó, né? Porque você vai encaixando uma peça que faça sentido na parte de encaixar. Claro que ele tem outras regras ali, mas uma visão geral, ele funciona como um dominó inicialmente, né? Depois que a pessoa vai entendendo, ah, mas se eu colocar o carinha aqui, o Meeple aqui, vai gerar pontos de vitória, ou deixar ele deitado aqui pra virar farmer, né? Pra virar fazendeiro. Inclusive, o Carcassonne foi um dos primeiros jogos desses novos, assim, que eu joguei quando eu fui pra Curitiba, né? Você apresentou ele pra mim lá na casa do Snake. E, cara, é um jogo divertidíssimo de jogar. Ele é bem simples, você pega a mecânica rápida, assim, é bem tranquilo. Também é um jogo rápido, né? Eu acho que talvez jogos rápidos, no geral, até no máximo ali, numa hora e meia, no máximo, assim, são jogos pra família, né? Você não vai colocar um jogo ali de 3 horas, 10 horas na mesa. Você vai colocar um jogo ali que a pessoa vai se divertir. O ideal mesmo, na minha opinião, pra um jogo de família, 45 minutos, meia hora, 45 minutos, que é o ideal. É, concordo. O Carcassonne, ele tem justamente esse período que ele coloca ali, de 30 a 45 minutos, funciona bem. A pessoa não pode entender na primeira, mas ali, colocando a peça, encaixando, ele vai vendo as possibilidades dessa pessoa, assim. E é um jogo que tem uma arte agradável, ele não é nada abstrato, não tem monstros, sabe? É uma temática muito, muito leve. Eu acho que ele funciona muito bem como jogo de família. Sim, sim. A arte dele é tipo... é como se fosse um desenho, né? Lembra um sim. Desenho animado, né? E se você quiser até ser aquele tiozão sabe tudo, sabe? De você, ah, não, pega o celular aqui, pesquisa sobre a cidade de Carcassonne e mostra ali. Olha meus sobrinhos. A cidade que existe de fato, que é toda murada aqui, vários castelos, sim, sim. Né? Tem até um contexto ali que você pode até colocar como curiosidade. Diogo, mais alguma experiência que você teve? Tive, cara. Essas últimas 3 semanas, mais ou menos, pra cá, eu consegui comprar, eu trouxe aqui pra casa o Potion Explosion, que a Galápagos lançou. Sim. Aí há não muito tempo, né? E inclusive a gente jogou aí algumas partidas já no Tabletop Simulator. Sim, eu só vou dizer uma coisa, cara. A mesa do Tabletop Simulator desenhada foi a melhor coisa da noite. altos desenhos, não vou dizer por causa do horário, né, que foi desenhado, mas foi muito divertido. Ah, isso era doente do Snake, cara. Mas enfim, Potion Explosion também é outro jogo que apresenta bastante esse, não só essa é uma nova mecânica, é um novo mundo pra galera que não conhece, mas os componentes dele, cara. Ele tem dezenas de bolinhas de gude coloridas, sabe? As poções que vem nele, é um jogo extremamente colorido, a arte dele é muito bonita, sabe? Ele chama muita atenção. Então, você tá dizendo então que é dois jogos em um? Você joga o Potion Explosion e joga um bolinho de gude ali no fundo do quintal? É mais ou menos isso. É interessante que ele literalmente na caixa, ele vem aquelas redinhas que a gente comprava bolinho de gude antigamente, sabe? Olha que da hora. Aí, vem uma dessa dentro da caixa, assim, eu achei muito legal. E é um jogo extremamente divertido, ele é mais simples ainda do que o Takenoko pra se jogar, ele gira mais rápido, né, o quesito dos turnos, ele gira mais rápido. Diferentemente do Takenoko, eu acho que o Takenoko ele dá uma restringida na idade. Acho que uma criança ali que tem uma idade um pouco, seja um pouco mais novinha, ela não consegue pegar o Takenoko assim tão fácil. Já o Potion Explosion, a criança até consegue, porque o Potion Explosion ele tem muito aquela jogada de cores, sabe? Ah, se chocar duas pedrinhas da mesma cor, etc. Então, assim, parece, eu falando assim, um jogo muito besta, muito infantil, mas não, cara, ele agrada geral, assim. Eu consegui introduzir ele aqui em casa e o pessoal gostou bastante. É, eu acho uma coisa que é interessante do Potion Explosion é que, hoje em dia, todo mundo tem um joguinho do Facebook, sabe? Um joguinho ali que você faz um match tree, sabe? De você juntar três peças iguais. E ele funciona bem assim nesse sentido. O pessoal até comentou que ele é o tal do Candy Crush de tabuleiro, né? É, isso. Ele funciona assim. Se você quiser jogar, por exemplo, com um público mais de criança, não deixar algumas regras das poções, só falar assim, quem terminar tantas poções primeiro ganha. Você pode adaptar a regra pra atender um público mais jovem. Isso, é um jogo bem flexível nesse quesito. Sim, e a questão dele da mecânica é que você junta as bolinhas ali, elas estouram, então ela funciona muito bem. Você faz um combo, você vê a pessoa se divertindo, não vou pegar essa peça aqui que vai combar preto com preto, vermelho com vermelho, essas coisas. É muito massa. Outra experiência que eu tive, que também foi interessante, foi com o próprio Imperial Settlers. Assim, ele é um jogo de civilização, como eu disse lá no começo da minha abertura, né? Vai ter jogo de civilização sim. Ele é simples. Se você tirar, por exemplo, pra jogar, eu joguei com a Jéssica e com o irmão dela, que tem 10 anos, e tirando aquela do conceito mesmo de destruição, que você usa o tokenzinho de destruição pra você atacar os outros jogadores, o jogo funciona bem, porque você coleciona os componentes ali, né? Você vai colando cartas na mão e você vai baixando construções em campo. Então, a pessoa vai falando, eu posso fazer tal opção jogando uma carta que produz essas coisas. Obviamente, ele tem um pezinho um pouquinho mais avançado, mas eu acho que ele atende ainda um jogo família. As pecinhas são atrativas, assim, visualmente falando também, e a mecânica dele não é muito difícil. Tendo uma pessoa que guia a mesa, assim, agora é a hora de fazer tal coisa, agora é a hora de baixar a carta na mesa. Ele funciona bem. Uhum. Você apresentar ali, sei lá, pra sua tia, pros seus irmãos, seus sobrinhos, sua família em geral, ele funciona muito bem, assim, eu acho interessantíssimo de falar, né? A gente citou, obviamente, o Catan, citou também o Ticket to Ride, mas um outro jogo que eu tive uma experiência, até porque ele é um jogo que atende mais um público mais infantil, até por questão de destreza e de você ficar baixando pra ver as peças, né? Que é o próprio Flicken Up, que é o jogo que é peteleco. Sim. Divertidíssimo. Isso. E ele funciona bem porque ele é um jogo necessariamente de destreza. Então você só dá peteleco na peça pra você derrubar e tirar a vida dos cowboys ou dos mocinhos e vilões, né? No caso ali. E é um jogo bonito também na mesa. Ele precisa de um espaço até interessante, mas ele funciona bem porque ele é simples de mecânica. Não demora muito, vai até uns 45 minutos, no máximo uma hora, se você for muito ruim de mira, né? Mas é um tipo jogo eu. Que... Meu Deus, o jogo é muito ruim de mira. E também que uma coisa que funciona bem nele é que a temática dele é leve, né? Você fala, cara, quem nunca viu um filme de cowboy, um desenho de cowboy, alguma coisa assim, ele funciona bem nessa temática. E ele chama muita atenção que ele montado na mesa, ele literalmente com aquela cidadezinha de Velho Oeste, né, cara? Fica o entorno ali, fica bar, barbearia, cadeia, isso é muito bacana. O jogo tem uma... E daí ele vai seguir aquela regra famosa, né, cara? Você tem componentes extremamente chamativos, já desperta o interesse. Exato. E pelo menos ver o que é aquilo e como que aquilo funciona. Com certeza. Você tentou apresentar algum jogo pra sua mãe? Eu nunca apresentei, assim, porque minha família, cara, eu já tentei jogar com meu primo, ele até se interessou no Catan no começo, mas sempre que eu chamo pra jogar não vai. O próprio meu cunhado mesmo, tipo, não tem muito interesse em jogar todo jogo tabuleiro, então eu acabo jogando mais com a Jéssica, jogando com os amigos aqui em Curitiba. Então, pelo menos eu tenho a família que eu jogo aqui, é a Jéssica, no geral, né? Então, bom, eu acho que o jogo também que o Excel tem na coleção e funciona muito bem na coleção como um jogo família, Love Letter, né, Excel? Cara, o Love Letter, ele tem uma temática muito simples de você entender. Uhum. A gente já falou sobre ele aqui no cast, ele é um jogo com uma mecânica muito fácil. E vale a pena, ele não tem um apelo visual tão grande por se tratar de cartas, sim, mas a familiaridade de jogo de carta, a pessoa já está acostumada com baralhos convencionais, termina tornando mais fácil a aceitação dele. E por possuir uma mecânica muito simples e é muito fácil de jogar, se torna fácil de apresentar ele. Com certeza. O mesmo eu poderia dizer quanto ao Rancia Hero, que eu recentemente adquiri. Esse eu não sei qual que é. Rancia Hero é um jogo que você começa com umas cartas na sua mão, cada carta é um herói e ela possui um valor e uma habilidade. Você começa com duas cartas na mesa, certo? Cada um começa. Na sua vez, você vai virar a carta do topo do deck, ela vai apresentar uma condição de qual vai ser o valor da carta que você vai ter que passar na mesa, virada de cabeça para baixo. Se ela vai ser ímpar, par, menor que o número X, maior que o número Y, enfim. Você coloca a carta de cabeça para baixo e passa para outro jogador. Ele, sem olhar a carta, vai ter que decidir se ele vai recrutar aquele herói pro bando dele, então ele vai pegar, virar para cima já juntando com as cartas dele da mesa, ou passar adiante, ou usar uma habilidade de personagem dele. Cada personagem tem uma habilidade, né, como eu falei, e você vai poder usar essa habilidade uma vez por jogo. Então você vira a carta dele e usa aquela habilidade nunca mais. Interessante. Qual que é o problema? Se ele virar pra cima e aquela carta for o mesmo número de uma carta que ele já tem, ele perde as duas. O seu objetivo é formar um bando de 6 heróis diferentes. E assim, ele é muito rápido, cara. É um jogo que em 20 minutos você fechou a partida. Papum. É um jogo muito simples, muito fácil de ensinar. A primeira partida o pessoal fica meio assim, e na segunda já desbandou, já foi. Eu acho que tá interessante a gente já começar com um bloco de recomendações, porque um dos jogos que eu gostaria também de recomendar, que funciona bem na mesa, é o próprio Codenames, né? E pra simplificar, eles lançaram até uma versão do Codenames Pictures, né? Que em vez de usar as palavras, usa desenhos em geral, né? Que funciona bem, assim, é um jogo temática bem leve, rápido. O jogo às vezes pode demorar um minuto, pode demorar 10 minutos, dependendo da mesa. E eu, aproveitando também, eu indico fortemente também o Dixit, né? Também é um jogo simplesinho, não tem dificuldade e é um jogo que você explica rapidamente, né, cara? Se você quiser até colocar um contexto de contar uma historinha em vez de falar só uma palavra, ele também funciona muito bem. Cara, eu deixaria aqui o Horse Fever, que também, sério, foi lançado aqui no Brasil. É, o Horse Fever, cara, ele é um jogo que tem uma mecânica muito fácil, bem simples de pegar. Aham. Uhum. Naquela temática de apostas de corridas de cavalo, sabe? Ele possui uma arte, assim, é um desenho meio caricatura nas cartas. E é bem interessante a proposta do jogo, assim, ele é bem, bem família. Pelo menos o pessoal conseguir assistir o gameplay dele aí depois. É um jogo que você pega muito rápido, poucos minutos você consegue explicar e a pessoa já consegue começar a jogar, que eu acho que é uma das coisas ali que conta pra um jogo de família, né? É, você falou desse jogo de aposta, né? O próprio Camel Up também funciona facinho na mesa, né? Sim, exatamente. Não sei se vocês chegaram a ver a regra, eu não cheguei a jogar, mas eu já acompanhei alguns gameplays, assim. Pelo que eu observei, um jogo fácil de colocar na mesa, simples, porque é praticamente apostas, e é bonito na mesa, né? De você rolar aqueles dados com a pirâmide, os camelinhos um em cima do outro, né? São jogos de setup fácil, né, cara? Que a gente sabe que jogos que tem um setup demorado já perde um pouco ali da atenção do pessoal, né? Sim. Eu falei lá do Flicking Up, que é aquele jogo de peteleco, mas um também que funciona bem pra caramba, um jogo de corrida que é a base de peteleco, acho que funciona bem pra criança, aquele Pit Car. Sim, esse jogo eu já vi também. Você monta a pista, não sei se você chegou a jogar, por exemplo, o Tampo Cross, ou Champ Cross, que chama aqui em Curitiba, acho um nome absurdo. Você desenha, você faz a pista na terra e faz corrida de tampinha de garrafa de cerveja. Não. Nossa, Diogo, onde não. Você mora? Onde você tava morando? Cara, em Cascavel, as pessoas, elas geralmente compram um carrinho de Hot Wheels. Não, mas... caindo a ladeira, sabe? É porque, assim, só pra explicar, né, o conceito do... Pelo menos aqui chama de... Aqui em Curitiba chama Champ Cross, mas em outros lugares chama Topo Cross. O Excel jogou o Topo Cross? Cara, eu não conhecia por esse nome, não. Eu jogava diferente, cara. Eu jogava com caneta. A gente fazia o traçado numa folha de papel, apoiava a caneta com a ponta no papel em cima da traçada e dava um peteleco. Cara, eu nunca vi isso. Não sabia que tinha esse nome. Isso é coisa capeta, cara. Não só pode. Mas, voltando então, né... corrida de tampinha, você fazia a pista, e a sensação que você tem com o Pit Car é justamente isso, você faz a pista, faz as tampinhas e você dá petelecos. É um jogo assim que... Foi o que me desanimou de comprar esse jogo. Não, eu, cara, é o que eu mais animei, cara. Não, cara, eu não fiquei animado, porque eu posso fazer isso com um pedaço de papel e 5 borrachas. É, mas, cara, os componentes daquele jogo eu acho muito legal, assim. É um jogo infinito, não, se quiser. É boa, cara, só que eu fico desanimado porque é um jogo que eu posso fazer em casa. Com certeza, mas eu quero, assim, de montar na mesa e se divertir, coloca na mesa e joga, entendeu? Tem as curvas e tal. Então eu recomendo também fortemente. Tem alguma recomendação pra jogos de família, assim, que você gostaria de passar pros nossos ouvintes? Tá, cara, o Coop, porque ele tem uma mecânica muito fácil de jogar, você pegou as cartas e já tá jogando, eu acho que todo mundo consegue familiarizar e compreender, né? Sim, eu acho assim, que até funciona, mas dependendo da pessoa que não sabe blefar muito, eu acho que depende um pouco do grupo, hein? É um jogo simples, eu concordo, é um jogo, assim, atrativo. É verdade. Não, mas é que tá, ele é friendly pra jogar em família. Gostar são outros 500, mas friendly pra jogar em família, ele é tranquilo, tranquilo de aprender. Ele só fica preso mesmo nesse negócio que o Zabuza falou, porque às vezes a pessoa se sente um pouco excluída ali da rodinha que tá jogando, né? Às vezes a pessoa não pegou muito bem a mecânica, ou ela não é muito de blefar, aí ela acaba se sentindo meio excluída, ela acaba não gostando muito do jogo. Eu acho que funciona, mas tem que levar em consideração as pessoas aí que normalmente podem não sacar de cara, assim, como funciona a mecânica do blefe, né? Você falou também do Cards Against Humanity. Sério que você colocaria isso? Lógico que sim, cara. Isso tá daí bom. Tá naquele conceito da família que a gente falou isso do Cash, né? Jogar a Marcia Galáctica, cara, facada nas costas. Você não precisa nem ser politicamente incorreto, você só precisa ser engraçado. tá. As cartas vão ser politicamente correto pra você, né? Não, lógico que você sendo politicamente incorreto, o jogo se torna muito mais divertido. Mas ele não demanda isso pra que o jogo funcione. Então é um jogo muito fácil, porque, tem umas coisas lá que o pessoal pode ficar meio constrangido, porque é família. Mas é um jogo de você assimilar perguntas e respostas. Então ele é muito fácil de você ensinar. Uhum. E como ele tem esse cunho cômico, ele se torna atrativo também pra família. Ah, com certeza. É um jogo entre primos, então. Acho que entre primos as duas. É, você vai tirar as cartas do tipo pênis, masturbação e afins. Cara, você vai tirar essas cartas ruins. Fácil de apresentar. Sobra 3 cartas pra você jogar. Depende da família, cara. Na minha família, a minha avó fala coisa muito pior do que estão ali nas cartas. Então, assim... Okay. Então, é um caso assim, depende de família, mas tudo bem. Eu acho que um outro jogo que se você olhar num mais pra criança, aquele que saiu recentemente pela Funbox, foi aquele Sugar Gliders. É um jogo que os esquilinhos voam no tabuleiro pra colecionar componentes, cara. Eu acho que ele funciona facilmente, é um jogo mega simples, obviamente, mas que tem muita pegada. E um outro jogo que eu gostaria de falar, talvez numa pegada de card game, mas que funciona facilmente, é o Lobisomem Werewolf, né? Que funciona facilmente, porque... Da Funbox também. Da Funbox, que é a versão Cidade do Homem, cara, me recuso. Nunca vai aceitar, né, cara? Cara, é Cidade do Homem no papel, eu acho desnecessário. Cara, eu acho que pra mim aqui, por último, o último jogo que eu citaria aí pra apresentar pra família, cara, é King of Tokyo. Com certeza. Também tem uma mecânica bem interessante, ela dá aquela pimentada de competitividade, né, entre os membros da família, mas é um jogo extremamente divertido, com uma mecânica fácil, tem uns componentes fáceis de entender. Se a pessoa não entender a mecânica, você fala assim, vai rolando os dados e vai pegando uma coisa qualquer, mas a pessoa vai sacar, porque é um jogo muito simples. E aproveita até colocar em jogos assim como King of Tokyo, um jogo de família, eu colocaria o próprio CV, que a Conclave trouxe aqui no Brasil, que é um jogo que tem a mesma mecânica, uma mecânica bem parecida com o King of Tokyo, você rola dado e você vai colecionando cartas, você vai criando o seu, você vai montando sua vida como se fosse a linha do tempo, entendeu? Você quando é criança, adolescente, e é bem legal porque parece muito um jogo da vida, só que bem estruturado. Tô vendo as imagens dele aqui, realmente ele é bem diferente na mesa, assim, né? Eu acho que ele funciona facilmente. Mais alguma indicação, Excel? Eu também indicaria como um jogo fácil de ensinar pra família e, assim, relativamente atrativo, o Zombicide. O Zombicide é legal. Não! Cara, ele é muito atrativo pela questão das miniaturas, ele não é um jogo difícil de você ensinar, todo mundo consegue participar ativamente do jogo, então, assim, ele é bem, bem user-friendly pra família. É que comigo, que em casa eu tinha uma experiência meio que tira o seu pela culatra com o Zombicide. Igual eu falei, meus pais eles não são muito de jogar board game. O dia que eu consegui convencer meus pais a jogarem board game comigo foi justamente o do Zombicide. Só que a gente sabe que as primeiras experiências do Zombicide você perde o jogo de um jeito muito feio. Aí a minha mãe ficou com raiva do jogo e nunca mais jogou, entendeu? Que da hora. Cara, um outro jogo que eu peguei no Excel, A Ilha Proibida, que é um jogo cooperativo, simples de mecânica e um tema muito agradável, né? Uhum. Cara, ele funciona facilmente. Exatamente. E pra acabar, cara, acho que um jogo que funciona facilmente pra família, assim, que ele é simples, não demora muito e que a temática é leve. Acho que, com certeza, numa explicação, sei lá, de uns 5 minutos, a sua família vai entender com certeza absoluta. É Twilight Struggle. Não, brincadeira. É a Twilight Imperium também, né? Twilight Imperium, imagina que louco. Vamos falar, trazendo aqui um joguinho pra gente jogar aqui no churrasco da família, o cara puxa o Twilight Imperium na mala do carro. É, puxa o Twilight, vamos jogar aqui. Chegamos então ao final de mais um podcast aqui no Jogatina BG. E lembrando que você também pode deixar seu comentário. Agora o Ludopedia permite com que você entre no logando com o seu Facebook. Então você pode comentar, não precisa necessariamente criar um novo usuário lá. Então todo mundo hoje em dia deve ter Facebook no mínimo, né? Ou aquelas pessoas que são meio excluídas, mas enfim. É, você pode deixar seu comentário indicando jogos de família ou experiências que você teve com a sua família ou experiências negativas, como o Zombicide do Diogo, né? Que eu acho que é interessante de ser abordado. Então, deixe nos comentários sempre seu feedback. Por gentileza, o pessoal que conhece board games da década de 70 e 80, pode listar aí embaixo que eu também quero dar uma olhada. Por que ser exclusivo? Por que não falar pro pessoal da década de 40, 30 e 20 também? Não, cara, vai ter muito jogo racista, cara. Essa época era tensa. Sério, por favor, não. Não é, seja essa pessoa. Cara, tem um jogo moderno que o nome é... Como é que é? Who's the Hidden Hitler? Nossa, só tem Hitler no nome, deve ser um jogo. Sim, os personagens se dividem entre pessoas liberais e pessoas fascistas, e dentre um escondido é o Hitler. Tem um jogo também que... The Secret Hitler também é um jogo que... Acho que provavelmente é esse nome. A versão, eu acho que é esse aí. A versão ocidental, né? E é um jogo que o pessoal tá curtindo bastante. Eu tô pesquisando, eu preciso ver isso. Mas enfim, olha só. Vai pesquisando aí, Diogo. Vai eu pesquisando aí. Mas é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Nos vemos no próximo turno. Beijo!